alcoólica. Às vezes fala muito mais, fala mais que uma linda oração a Deus. Se há pedras no caminho, faz um altar no coração e entrega-lhe a sua petição a Deus. Me estenderei pra você passar, eu serei a ponte, sim, pra você chegar. Te levantarei como a águia faz, bem alto como só com fé se vai. O céu irá torcer por você, ninguém vai poder te deter. O teu sonho não pode morrer. O céu irá torcer por você, até o impossível mais que uma linda oração a Deus. Se há pedras no caminho, faz um altar no coração e entrega-lhe a sua petição a Deus. Até o impossível.